Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aê, yes. Aê. Aqui é o Seiji. E aqui é o Lucas. E pra você que começou escutando essa nossa playlist, se você for bem atencioso, você reconheceu essa música de algum lugar, ou não, né? Você pode nunca ter visto essa obra. Nessa edição da playlist, iremos falar de um tipo de anime que, assim, eu gosto bastante e um monte de garotos jovens também adoram eles. Uhum. Hoje iremos falar dos animes de criaturas de batalha. Esse que eu chamo. É tipo aqueles animes que você acaba aparecendo algum tipo de monstrinho, um parceiro, ou você controla algum tipo de criatura, robozinho, etc. E assim, ele tá batalhando. É maneiro pra caramba, é muito popular pra garotos, né? Uhum. Mas então vamos começar a nossa playlist. Você que tá escutando essa música de fundo, né? A nossa playlist, a gente abriu com uma música do anime chamado Bucky. Ou Jubaku-kun, né? Também, passou na Band Kids, né? Essa música que a gente tá tocando, ela se chama Last Tears, da 2Mix. Ela, na verdade, é em primeiro encerramento, porque eu gosto mais da encerramento do que da abertura do Bucky. Eu gosto mais da abertura, tenho que confessar. Eu gosto muito do 2Mix, eu gosto então do encerramento. Mas aí o Bucky, que todo mundo já conhece, né? Esse anime que fala do Bucky, né? Que é, ele é um garoto que ele tem um sonho de se tornar o rei do mundo. Ele ganha um pequeno parceiro, um monstrinho cor-de-rosa, é o Jubaku, que ele lança e bichinho junta as mãos e ele explode pra caramba, né? Ele vai combatendo um monte de monstrinhos assim, e ele vai tendo a sua jornada, ele que vai encontrando alguns companheiros de viagem pra resolver algum mistério que tem no mundo. É maneiro, era legal, eu gostava de ver isso daí na Band Kids, né? A Band Kids que foi naquele hype lá de animes também, e trouxe um deles que foi Bucky. Mas era muito legal. Você gostava, ô Lucas, do Bucky? Eu confesso que eu não peguei a época que passava na TV, eu assisti pela internet depois, mas é bem maneiro. Beleza, então. Bom, mas então fiquem escutando essa música, né, do Last Tears, no 2Mix, mas vamos começar nossa playlist pra valer. Sim, agora nossa segunda música, ou segundo anime, é Bakugan, embora tenha até um certo preconceito esse anime em relação a ser, sei lá, tipo, quando passava na TV, a galera, tipo, falava, nossa, você assiste Bakugan, e te excluía, tá ligado? Não é da minha época, eu confesso. Era maneiro, cara, minha infância teve um pouco, assim, teve aquela relação de amor e ódio com as pessoas que me viam brincando de Bakugan, e até, tipo, popularizou bastante os brinquedos, né? Ele teve 4 temporadas, e Bakugan são, tipo, umas bolinhas, assim, vamos generalizar bem. São bolinhas brinquedos que, na verdade, eram criaturas, né? E elas vinham de uma outra dimensão, que era a Vestroia. Uhum. E aí, aquelas bolinhas, quando entravam num campo com aquelas cartas, choveram cartas do céu naquele primeiro episódio lá, a galera criou esse jogo que é o Bakugan. E aí, depois, se mostrou que era, não eram só brinquedos ou só cartas, era muito mais do que isso. E até que teve 4 temporadas e, cara, tipo, tem muita história e é bem complexo. E a música é muito legal, cara, que é a Number One Battle Brawlers, do Psych Lovers. Cara, eu acho que se você tá lá, pô, queria assistir uma coisa, assim, tranquila, acha, porra, que da hora, não esperando um negócio grandioso, quiser, às vezes, até se você já viu, relembrar como é que é, pô, será que era legal? Tipo, eu acho que vale a chance. E, cara, eu tenho até os meus guardados até hoje. É muito legal, porque quando você coloca o ímã embaixo, ele abre, assim, é muito maneiro. Foi uma criança feliz, né? Eu fui uma criança feliz enquanto eu tinha. Bom, então, Number One Battle Brawlers da Psych Lover, do anime chamado Bakugan, escutem aí. Escutem aí. Time to go. We are number one, but don't blow that. próximo anime é um anime que pra mim ele é ótimo. Nossa, é surpreendentemente muito bom. E você não imaginava que ele fosse tudo isso. O anime é o Gundam Build Fighters. Pequenos Gundams lutando, uma competiçãozinha controlada por crianças. Olha só. Cara, é muito legal, sabe? Você tem o Gundam pequeno, o Gunpla, e eles são esses Gundams de plástico pequenininho que você vai montando, pega na caixa, monta ele, e aí você põe ele numa plataforma, onde essa plataforma gera uma energia que faz com que esse pequeno Gundam, ele se mova. Não um Gundam, é só qualquer tipo de mechas pequenininhos. Ele se mova, ele consegue simular, então, voos, rajadas lasers. Caraca. E tem o piloto que ele tá do lado de fora da plataforma controlando ele como se estivesse dentro da cabine, né? E assim, só que ele controla com manivelas, botões ali, sabe? Então, é muito maneiro o Gundam Build Fighters. Tem uma segunda temporada, o Build Fighters Strike, eu confesso que eu não vi. Eu só vi a primeira temporada. Eu me animei pra caramba com esse anime. Eu não sou um Gundam maníaco, mas eu realmente, vendo de fora, eu pensava, imagina que vai ser tudo isso. Você vê e, cara, você se empolga com esse anime. E a música de abertura dele é muito bom também. É muito gostosa de ser escutada. Eu confesso que eu acho que eu nunca vi nenhum Gundam. Ah, normal, normal. Mas não é porque eu não gosto de mecha. Fique claro, eu gosto de mecha. Mas é que, não sei, eu acho que eu nunca tive tempo ou oportunidade de ver Gundam. Eu nunca peguei pra assistir. Olha, eu confesso, se você gosta desses animes de criaturas de batalha, vai ver o Gundam Build Fighters. São robozinhos, né? Pequenos réplicas de robozinhos. E você vai ver ele batalhando de uma forma muito maneira, muito legal mesmo. Parece batalha de verdade de Gundam, porra. Então, Nibu no Ichi da Back On, do anime chamado Gundam Build Fighters. Escutem aí. Hitori janai, boku ra tsunagatteru kara, asne to umirashitaku nattan da. Tonight. O próximo anime que a gente vai falar aqui, vocês vão estranhar totalmente a música, porque você está acostumado com uma música, e aí você vai escutar outra música desse mesmo anime e a sua cabeça vai fazer assim, bum. Cara, eu acho que a maioria dos animes daqui são assim, você tá muito acostumado com aquela que você escuta dublada, e quando você pega, nem a música é igual, tipo, nem a melodia é totalmente diferente, é outra parada. O pessoal ocidental é muito preguiçoso, ainda mais faz uma abertura de um minuto com cenas do anime todo. Pega a abertura original, cara, que é maneiro pra caramba, porra. Ah, depois eles começaram a fazer isso, no começo que eles dublaram tudo, né? É, né? Mas bom, a gente vai falar aqui de Beyblade. Sim, Beyblade, cara, esse negócio é incrível. Beyblade. Beyblade, acho que fez mais parte da minha vida do que Bakugan. Na verdade, fez muito mais parte, porque, cara, Beyblade, muita gente cresceu com isso, né? E jogava esse peão moderno, né? Que... Sim, as criaturas de batalha nesses são peões. Que sim. Eles têm vontade própria, cara, incrível. É, no caso seria uma esfera bits, né? E aí, no anime, cara, era um negócio assim, animal. Eles tinham as suas, entre aspas, gangues, que na verdade eram os times. E aí, tinha os principais, os Blade Breakers, e até só deles tiveram 3 temporadas de anime, saca? Uhum, e depois sim. Teve o Metal Fusion, que aí é outra parada, que mistura os zodíacos. Nossa. E, cara, é muita viagem. E se você for ver, tem vários canais no YouTube, hoje, só de Beyblade. E é muito da hora de assistir. É muito legal, cara. Eu não consigo não assistir aquela desgraça. Em compensação, você vê na vida real. É uma desgraça. É, um peãozinho que fica girando e passa 10 segundos e ele para. Aí você... Ah, que droga. Ó, frustrado. Mas, nossa, eu já destruí muitas coisas com Beyblades quando elas meu eram Deus. Vendidas em metal. Acho que elas meu pararam Deus. De ser vendidas por causa disso. Eu perdi muito pedaço de dedo também. Mas é isso aí. Gente, Beyblade é uma parada assim que se você não viu, você precisa ver. Então escutem aí a primeira abertura de Beyblade em japonês, Fighting Spirits, da System B, do anime chamado Beyblade, tá bom? Então escutem aí. Escutem aí. Moe no bledo, power zen. próximo anime também é um clássico que passou aqui no Brasil. É um anime chamado Monster Rancher. Isso aí eu joguei só o jogo de Play. Monster Rancher fala do protagonista que ele tá jogando um PlayStation. É um PlayStation aquela coisa, né? E ele põe um CD proibido e ele é transportado pra aquele mundo cheio de monstros, cheio de criaturas estranhas. Ele, junto com esses amigos monstros, ele combate todo mundo até chegar no vilão final. E ele luta usando patins. Como assim? Todos os monstros estão dando golpes, rajadas de energia, com socos fortes e ele no patins. Ok, tá bom. Saudosa infância, viu? Eu via bastante na época da TV Globinho. Ah, infelizmente não vou poder comentar sobre ele. Mas eu joguei bastante jogo de PlayStation 1. Era difícil pra uma criança quando você jogava jogo em japonês. Que fique claro isso. Ah, sim. E a música que vocês vão escutar é a primeira música de abertura em japonês. Sim, o Monster Hunter teve a versão americanizada, brasileira aqui, mas que não tem nada a ver com essa música original japonesa, né? Bem diferente. Que é a Kazega Soyogu Basho, da Miho Komatsu, que é muito maneira, é muito gostosa mesmo, tem nada a ver mesmo com a música brasileira, viu? É outra música, assim, você fala, caraca, como assim? Malditos ocidentais, estragam a música. Malditos ocidentais, porra. Estragam todas as músicas. Bom, então, Kazega Soyogu Basho, da Miho Komatsu, escutem aí. Escutem aí. Bom, o próximo anime é um anime que, assim, eu tenho uma consideração muito grande, assim, por ser o primeiro anime da Clamp que eu assisti. Ei, beleza. Sim, e foi que até um dos primeiros animes que eu assisti em toda a minha vida, assim, que é o Angelic Layer. Até aquela emoção, sabe, de falar daquele negócio. E ele vai contar a história da Misaki, né, a personagem principal, e é a introdução dela nesse universo que ela ainda não conhecia muito bem, que é do Angelic Layer, e como que ela evolui e cresce nisso e vai pras batalhas e o torneio. Ele é muito parecido no sistema de batalha, pelo que o Seiji descreveu, do Gundam, em que Sim. você vai ter o seu personagem e o seu layer, né, o seu anjo, né, e aí você, com esse, entre aspas, boneco, você faz ele, você personaliza ele, você cria ele, basicamente, e você controla ele em um campo especial pra isso, onde ele só funciona lá, na verdade, pela mente, pelo seu cérebro. Então, a história é envolto disso, tem cenas muito legais, as batalhas, assim, você, tipo, olha, cara, é uma batalha de boneco. Não, não é muito mais do que isso. Não tem raios laser saindo, mas tem uma estratégia, assim. Você tem que pensar como um boneco vai vencer de outro boneco. Pode parecer meio bobo, assim, pensando, mas, cara, é muito divertido você ver como ela evolui, tanto na forma de pensar, quanto na forma de agir e com as outras pessoas. E bom, o anime acaba bem cedo em relação ao mangá, né? Ah, não. O mangá, ele acaba de um... Assim, de repente ele acaba. Acelerou. Eu não curti o final do mangá, não. Eu prefiro o anime, viu? Faz mais sentido. Faz mais sentido. Mas é meio diferente, assim, né? Você fala, ué... Parece outra história. É, o mangá é muito acelerado demais, né? E o anime vai naquele ritmo, que é bom, tranquilo, com uma ótima música de abertura também, né? Bom, e o legal também é que você, por ser lutas entre bonecos, né? Entre esses anjos, não importa a sua idade, seu tamanho, forte, magro, qualquer coisa assim. O que importa é como você fez o design do seu anjo, como você vai ter estratégia de luta, fora a sua conexão com ele e como você consegue controlar ele, assim. Você tem que ter um puta no esforço, né? Pra conseguir mexer o braço dele com a sua mente, né, cara? É um negócio assim, pra gente até muito difícil imaginar. Pois é, então escutem a música de abertura do Angelic Layer, o Be My Angel da Tsuko Enomoto, tá bom, galera? Essa música é sensacional. Pois é, escutem aí então. Thank you. o próximo anime, mais um clássico, que todo clássico. Mundo viu, que todo mundo se empolgou quando viu e comprou um monte de itens dele também, né? Falsos ou originais. Pois é, estamos falando do Yu-Gi-Oh! É isso aí, é sua vez, Seiji. É, mas vocês não vão escutar aquela música de abertura brasileira aqui que não falam nada. Só fala assim, é hora do duelo, cara. Sem graça pra caramba. Tchutchutchu, sua vez! É hora do duelo. Cara, aquela música não tem nada a ver, cara, na boa. Mas também você vai escutar as músicas, eu confesso, você vai escutar várias músicas do Yu-Gi-Oh! Não é aquela do clima, eu acho, viu? Sei lá, não combina tanto, na minha opinião, viu? Mas, enfim, a música de abertura que a gente vai tocar é o Voice, cantada pela Cloud. Yu-Gi-Oh! Pra todo mundo já conhece. Na verdade, ele é mais anime de card game, né? Do que só criaturas de batalha, na minha opinião. É porque você tá num jogo, né? De card games, né? O TCG. E você invoca o monstro, e aí as habilidades, armadilhas. Essas cartas são ativadas. E aí acaba vendo a animação que a gente vê um monstro mesmo lutando, batalhando. Então, é isso. Vamos dizer assim: tem a criatura de batalha, mas na verdade é um card game, na verdade. Bom, né? Mas isso é igual o Bakugan. A princípio, ele é só isso, sabe? Você tem a batalha e você não interage fisicamente com ela. Você controla. Mas isso a princípio. Depois ele desenvolve de uma maneira em que os monstros, essas criaturas e as personagens, elas acabam se envolvendo também, né? Não é uma coisa tão separada. Existem arcos que isso acontece, tanto no Yu-Gi-Oh! Quanto no Bakugan e, bom, mais de um deles, né? Vários animes assim. Parecem, é só um jogo, mas às vezes acaba sendo mais do que isso e tem grandes arcos em relação a isso. Embora o Yu-Gi-Oh! Também ele tem vários animes, mas assim, eu só vi o primeiro e estão falando maravilhas do Yu-Gi-Oh! Mais recente, o Ark V, né? Cara, que tom, dizendo que é muito bom mesmo. Eu não vi, sinceramente, confesso. Também não. Mas, quem sabe um dia, se eu tiver tempo, eu veja, viu? Mas enfim, então escutem aí, Voice, da banda Cloud, do anime Yu-Gi-Oh!, tá bom? Escutem aí. Tudo que tem, tudo que era aí, quando amo e you got Bom, o próximo anime aqui, eu acho que, na verdade, a música que deveria tocar não é a abertura, mas tinha que tocar Chichi Omoge. Porque aqui a gente tá falando de Gonjiki no Gash Bell, ou Zet Bell no ocidental. O anime, eu acho que muita gente conhece, né? Mas ele conta basicamente a história de 100 mamodos, ou demônios, que são enviados à Terra a cada 1000 anos. Então eles lutam entre si até que reste um, e esse se torna o rei do mundo dos demônios. É basicamente isso. E o diferencial é que cada um carrega um livro, né? E esse livro tem os poderes deles. Então escritos em letras mágicas, e aquele que controla o Mamodo, que no caso seria um humano que faz uma parceria com ele, né? E eles batalham juntos, né? Como se fosse o... Imaginei, eu controlo o Mamodo e o Sage controla outro e vamos batalhar. Eu tenho meu livrinho, as magias dele, e o Sage vai ter outro livro diferente com outros tipos de magia. Então você vai ter magias de raio, de gravidade, tudo que você imaginar vai ter. Cada monstro tem um estilo e os Mamodos, né? E a história conta a vida do Kiyomaro. Tipo, é um cara, assim, mega inteligente. Tipo, ele tem 14 anos. Você parece que o cara tem 18 na série, mas ele tem 14. E chega na casa dele, de repente, o Gash, ou Zet, né, não sei. É um molequinho sem memórias nenhuma, só sabe o próprio nome, e que prometeu ao pai do Kiyomaro que ia fazer ele ter amigos. Esse é o início da história. Prometeu ao seu pai que ia te fazer ter muitos amigos, porque você é um cara muito sozinho. E aí eles começam a se conhecer, ele aprende, né, os dois aprendem, na verdade, sobre essa batalha, enfrentando outros, e você não vai simplesmente falar, ah, vamos batalhar, e acabou. Você é caçado por outros mamodos, e às vezes você não quer lutar, você é obrigado, porque senão o seu mamodo vai morrer, porque se ele for derrotado, o livro dele for queimado, ele morre, na verdade ele morre no seu mundo, ele voltaria pro mundo dos mamodos, né, e aí ele não poderia participar mais dessa batalha, só depois de 1000 anos, só que como o Zet perde a memória, então ele, tipo, não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Tipo, tem uma história muito legal, assim, muito interessante, as batalhas são bem legais, tem a ideia da estratégia também, bem forte, até porque o cara, mesmo com 14 anos, ele, tipo, era um prodígio, assim, e eu recomendo a todos, ele é meio longo, tem 100 e tantos episódios, mas é bem legal, assim, as músicas são muito divertidas também, principalmente a Chichi Omoge, por favor, escutem. Essa eu deixo tocando aí no fundo, mas não vai ser essa música que precisamos escutar agora não, tá bom, galera? É o suficiente. Ela é curtinha também, né? Mas é engraçada pra caramba, mas não. Sim, por então... favor, não traduza essa música. Não. Mas então escutem, é a primeira abertura, a Kasabuta, ou Skeb, do Hidenori Chiwata, tá bom, galera? Do anime Konshiki no Gash Bell, tá bom? Então escutem aí. やめばいいんだろう。 Próximo anime é um anime que virou uma febre no Japão. E é muito popular, rende muito dinheiro, essa coisa incrível, viu? E faz músicas que grudam na sua cabeça. O anime que iremos falar é o Yo-Kai Watch. E vamos tocar a música Chiclete, muito chiclete. A Gera Gera Ponota, da King Cream Soda. Uhum. Meu Deus, eu escuto essa música, ela não desgruda. Gera Gera Ponota. Ela não desgruda, caramba. Agora ela vai ficar grudada na cabeça de vocês também, olha só. Ela é muito legal. Mas assim, o Yo-Kai Watch, pra quem não sabe, fala de criaturas, yokais, né, pequenininhos. Tem um protagonista, que é o Keita, né, que ele tem o sonho, né, de fazer amizades com os yokais, né, porque todo mundo naquele mundo acaba tendo essa interação, né, com yokais. Uma atividade de criança. E aí, um dia, ele encontra um yokai, né, chamado Whisper, que ele encontrou ele, né, graças a uma pequena máquina girando uma cápsula perto de uma árvore sagrada. E aí ele encontrou esse Whisper, e esse Yokai, ele deu pro Keita um relógio chamado Yokai Watch, que é um aparelho, um dispositivo que permite ele identificar yokais, guardar eles, fazer amizades e tal. E aí a gente vê toda a história dele, desse garoto fazendo amizades com vários yokais, entrando em contato, algumas vezes tendo uma batalha com eles. Se derrotar, ele consegue montar amizade e aumentar mais o leque dele. É muito legal, é muito assim, cheio de músicas gostosas, ser escutada. É uma atração feita pra criança mesmo. Então, assim, você tem que entender, assim, né? Não é pra sua idade se você for um adulto, não é. É um anime feliz. Mas é feliz. E tem a música muito chiclete, gente. Gera, do gera, céu. Pô. Gera, gera, pô. Então, galera, fiquem aí com essa música que não vai desgrudar. Sinto muito agora. Sofram conosco. Perdão por você escutar essa música agora. Essa música não vai sair do cérebro de vocês. A Gera, Gera, pô, notada King Crimson, tá bom? Escutem aí. Escutem aí e sofram conosco. Waro message boom boom, 計画サクサクズンズン。でも充電切れたら大変だ。繋がんなきゃみんなポンポン。ねえ便利ってなんだろう。未来に抱いて不安かも。全部ゲラポート計パッド巻き戻せ。 お寺の Oh, ても連動でも外れる元気予報傘持ってない濡れパレゴー予測できない説明つかないことばっかそうなら未来はもうワクワクでいっぱい O anime aqui é outro que você vai escutar a música dele e falar, peraí, como assim, cara? Não tem nada a ver. O Medabots, ou Medaroto. Medaroto. Cara, é, eu acho que a maioria das pessoas assistiram, né, Medabots. A minha irmã assistiu. Ela tem, eu vi. Porque... Ah, eu adorava. E, bom, ela é uma mistura de muitos animes que a gente já falou até aqui, né? Você vai ter um robô que você cria, né? Você monta com um esqueleto e peças personalizadas. Você monta ao seu gosto. Você vai ter um esqueleto que é meio que padrão pra todo mundo, mas você vai poder ter peças diferentes. E uma das coisas mais diferentes, assim, é aquele relógio que eles têm, né? Medawatch. Medawatch, é. Que servia pra tanto transportar o exoesqueleto, o corpo do seu Medabot pra você, quanto pra guardar, armazenar a medalha, né? Que essa medalha era a alma do seu Medabot. Você tinha o esqueleto dele e as medalhas. E tinham vários tipos de medalha. Cada medalha se adaptava bem, ela tinha um gênero, uma facilidade de se comportar com Medabots de estilos diferentes. Então tinha Medabots que eram mais parrudos pra aguentar porrada, mais físicos, mais ágeis, com habilidades especiais e, bom, cada um tinha um e essas medalhas eram propícias a um. Então você tinha, por exemplo, a medalha do cachorro pro cara que usava... É, não lembro o que ele usava, mas eu lembro que ele apanhava todos os episódios. Bom, e aí o engraçado é que Medabots, na verdade, ele era um jogo pra Game Boy, né, antes de virar um anime. Isso. Teve uma segunda temporada que é o Medabots Damashi, que é horrível, não assistam. Por favor, poupem-se disso. Eu vi, infelizmente. Eu vi também e, cara, é outro anime. É outra parada, é outra vibe. Eles tentando reconstruir a história, não tem nada a ver. Ou você vê um e não vê outro. Vejo o primeiro, não vejo o segundo, na verdade. Bom, tanto um quanto o outro conta a história do Wiki, que é o personagem principal, e o seu Medabot, o Metabee, que fala a cada 5 minutos, cara, eu sou demais. Ele realmente é um... Ele é incrível, ele é meio babaca, muito babaca, mas ele é muito foda também. Ele é tipo o Bumblebee do Medabot, tá ligado? É igualzinho. E, bom, tem outro Medabot que é muito... Eu acho que, assim, que é o mais maneiro de toda a série, que é o Hokusho. Uhum. Tanto que acho que é o primeiro a usar a Meda Força no anime, se eu não tô enganado. Acho que sim. Mas, além de todos esses, o melhor personagem mesmo é o Juiz. Ah, o Senhor Juiz. Ha. Então, está combinado! Essa será uma batalha de submissão! Cara, ele saiu da lata de lixo, do bueiro, do helicóptero, de qualquer lugar, cara. Ele é muito foda. Ai, Meda Bots é muito bom. E as músicas são muito legais também. Ah, então escutem aí a música de abertura do Meda Bots, o Chietoyuki da Medaroto da Takeuchi Junko, tá bom? Então escutem aí, Medabots. Escutem aí. Kiroi Próximo anime é um dos animes que a galera mais adora. Nossa senhora. Você vai criar uma intriga com o próximo, hein, Seiji? Cuidado aí com o que você diz. Eu falei anime, anime, tá? De jogo eu não sei. Eu confesso que eu não joguei nada, então... Mas o anime, pelo menos as primeiras fases, o povo adora, né? Estamos falando de Digimon. Digimon, grande atração da Toei. Que ela fez em concorrência com outro anime que a gente vai falar daqui a pouco. Outro Mon. Aí o Digimon, ele teve várias versões, várias séries. Né? Teve o Digimon Adventure, o 02, o Tamers, o Frontiers, o Savers, ou também chamado Data Squad, o Cross Wars, e atualmente tá passando o Tri, né? O Adventure Tri. Confesso que eu mais gosto até hoje, e muitas pessoas me julgam por isso, é o Frontier. É, o quarto, né? Eu gosto mais do Tamers, que é o terceiro. Cara, eu gosto muito dele. Eu acho que porque foi o último que eu fiquei acompanhando do início ao fim. O Frontier não dava mais tempo pra ver, viu? Então eu não vi muito, né? Mas sim, eu gosto bastante. Até o terceiro do Digimon, que foi onde eu consegui ver bastante. E o primeiro Digimon, nossa, ele é muito legal. Muitas mensagens boas. Ele é muito bom. Um monte de batalha maneiro pra caramba. Até os filmes se conectam muito bem e é muito legal, cara. Ah, os filmes eu até que eu curto, vai. E assim, se você é uma criança, eu tenho certeza que adorou o Digimon Adventure e as suas várias músicas, né? Sim. A música abertura, de encerramento e a de transformação também, né? A Digivolução. Sim. Que era maneiro pra caramba, né? Então, dizemos assim, Digimon é um marco, é uma coisa que todo mundo adora, e várias músicas de abertura de vários animes de Digimon, mas nessa playlist vamos tocar só a primeira, né, do primeiro anime, a Butterfly, do Koji Wada. Eu acho que de todo Digimon é uma das melhores músicas, né, cara, é um marco. Tem... Também gosto muito da abertura da terceira, né. Sim, é muito bom, mas o Butterfly em si, ela tem tantas versões diferentes. Ah, é? Né? Tem muita versão, cara, e todas são, é uma melhor que a outra, é difícil escolher, tipo, nossa, eu gosto mais dessa, ah, eu gosto mais dessa. São muitas versões muito bem feitas, né? Tem um leque muito grande, é uma música que se popularizou muito, né? E eu fico triste aqui no Brasil não tocou a Butterfly na abertura normal do Digimon, tocou a música da Angélica, meu Deus do céu, por que fizeram isso? Claro, vamos dublar todas as músicas, né? Claro, se a gente tem a Butterfly, vamos usar a música da Angélica ali, na verdade, né? Porra, porque vai fazer sucesso. A criançada vai adorar. Tá bom, vai. Enfim, né? Butterfly do Koji Wada, música do Digimon Adventure. Escutem aí. ちょうになって煌めく風になって今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がましさ俺以上喋る時間はないだけど Que só Fechar essa playlist maravilhosa, que eu tenho certeza que todo mundo já escutou todas as músicas e abriu aquele YouTube esperto pra escutar as músicas em português já pra matar aquela nostalgia. Agora você vai fazer isso com essa última música, e você já abre uma playlist de várias músicas aí, eu tenho certeza que você vai fazer isso, que é Pokémon. Cara, o último tem que ser o melhor, né? Olha aí, depois eu que sou polêmico aqui, né? Não, mas a minha opinião de verdade é que eu gosto mais do anime do Digimon, mas o jogo do Pokémon eu jogo até hoje, então não, eu dispenso comentários. Okay. Eu gosto bastante do anime de Pokémon, só que eu prefiro o Digimon, mas eu prefiro o jogo de Pokémon. Então, as pessoas falam, você prefere Digimon ou Pokémon? Eu falo, não, eu gosto dos dois, cara, eu não posso. Pois é, eu não posso jogar Dota e jogar LOL ao mesmo tempo, porque as pessoas vão me crucificar. Não posso jogar um jogo e outro concorrente, e você, sei lá, nossa, você é o diferentão. É, tipo assim, eu gosto de DC, mas eu gosto dos personagens da Marvel também, qual o problema? É, exato, não posso, tipo, ler os dois, senão você é crucificado, sabe? Bom, mas aí eu tenho certeza que você falou Pokémon, aí o cara lembrou, nossa, esse é meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, não, nada disso. Na verdade, músicas do Pokémon, as que marcam mesmo a criançada, são as que tocaram aqui no Brasil, né? Exato. Totalmente diferentes das japonesas. Nossa, total, sim. Mas, cara, a maioria dos... todos, a gente deu vários exemplos de que a abertura aqui no Brasil é uma que é outro anime, sabe? Você compara as duas e é outra coisa totalmente diferente. Mas do Pokémon, eu confesso, ficou bom, vai. Ficou bom. As versões ficaram boas, né? Em comparação a algumas aí que a gente já mencionou, né? É, sim. É, alguns ficaram meio caídos, assim, né? Sua vez, mas... Né, Yu-Gi-Oh? Mas, sei lá, eu nem sei o que falar de Pokémon. Mal conhecia quando criança e já considerava pacas. Foi o primeiro jogo de Game Boy que eu tive e eu joguei o Yellow, joguei todos, acho que praticamente todos os Pokémons, desde Game Boy ao Game Boy Advance, hoje ao 3DS, passei por todos, assim. Cara, eu tinha toneladas daqueles bonequinhos que vinham em cápsula, sabe? Quando você pagava 50 centavos e girava. Sei. Eu tenho toneladas disso. Desde os meus 5, 6 anos eu brincava de Pokémon, eu assistia, eu gostava. Realmente, acho que é uma grande paixão minha desde pequeno, cara. E hoje, tipo, sei lá, faz o quê? 13 anos que eu vejo, acompanho, jogo. Tem gente que acompanha mais tempo, mas é porque tem mais tempo de vida. Não quer dizer que goste mais que eu, entendeu? Olha aí, caramba, tacando o dedo na ferida dos outros, né? Meu Deus do céu. Vocês são velhos, mas não quer dizer porra nenhuma também, né? Exato, não quer dizer nada. Seu bando de velho. Seus velhos. Então vamos acabar essa playlist, né, galera? Sim, infelizmente. Ah, então, se tiver mais animes, criaturas de batalha que vocês gostam também, comentem na playlist. Curiosidades ou qualquer coisa assim. Isso. E fala aí os seus gostos também, dos animes que você citou, quais são os seus favoritos, tá bom? Mas é isso. Então vamos acabar essa playlist tocando a primeira abertura, Mesa C, Pokémon Master da Rika Matsumoto, do anime Pokémon. Tá bom, galera? É isso e falou, tá bom? Estou um adendo, se Pokémon não fosse bom, não teria vários podcast dele numa projetista. Valeu, falou. Até mais. É, e não deve ter mais esse podcast de Pokémon. Não, tem que ter, por favor, eu não participei de nenhum ainda. Então vê com o Kiba com a galera. Manda aqui no PVT dele. Kiba, por favor, você fala. Ok, então falou, galera, e fui. Muito obrigado e escutem aí. Escutem aí. Pokémon! Battle ya, Kiro.